Taxa 3, 2, 3. Tango, Índia Bravo, tá pronto para a copy? Pronto, Bravo. Autorizado sobrevoo no aeroporto, Salvador, Salvador, 500 pés. Decola da Enrimar com coordenação com a torre 18-6. Após, prossegue com coordenação para o corredor Axé. Chama controle em 1208 e o transponder é o 0137, o Tango de Abraço. 0378-1208, controle. Autorizado para o aeroporto, corredor Axé, 107, camarada torre para coordenação com a decolagem de Abraço. Ok. Inicialmente vai decolar, da Enrimar, vai manter o setor e após coordenação com a torre para sobrevoar o corredor Axé. O Tango Dia Bravo, para acionamento e decolagem do pátio da Enrimar, chama a torre 18-6, quantos a bordo? 04 a bordo, 18-6, Romanal, tudo bem. Livre táxi até o, através do portão 625221. Inicialmente na proa de Mari, reporte ao término do desvio para a vetoração. Reportará ao término do desvio para a vetoração. Juno, mantém o ponto de espera inicialmente como número 2 para a decolagem. Controle Altan 3304, poderia voar Elefa? 3304, autorizado. Manda Elefa, obrigado. Direita proa 040, limite QD Mike 080 de Simbra, desça e mantenha 4.000 pés. Voo 1982, autorizado 2.000 pés, livre NDS, acuse no localizador, no 022 é o ajuste. Informação agora que não chove mais sobre a roda. Gente, 2.000 pés no 022, tem chuva do 982. No 108, solo 25, direito no 21.9 solo, bem-vindo. Solo Webjet 672902, pushback acionamento. Canal 219, repouso. 2, puxa acionar. 729, aguarda no 2. Guarda. Solo. Salvador Gol no 888. No 888, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, no 888. 09-102, altero Galeão, 4:23 de autonomia. 59, segue o trip, ponto espera 18-6, 1023, boa viagem. Segue o trip, ponto espera 18-6, tá? 4359. 5221, 18-6, boa viagem. Pisada, decolagem, 140 graus com 10, eu vento aqui em Salvador, superfície, a porta fora do solo, em Debra. Porta fora do solo, bravo, pelo plano do aeroporto, para o aeroporto. Sim, a gente vai manter, você está falando sobre o voo aqui no aeroporto Salvador? Vamos voltar e... Oxalé, 6312, declaro 26, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. E gente, vai chegar a cruzar o campo, o Ilha Brava, ou vai só manter o setor norte? Controle Salvador, Oxalé, 6312, bom dia. 312, contato radar, vigilância. 12. Então 3304, chame Recife em 1260. Aproximação, mantenha o setor norte, na minha escuta permanente, Ilha Brava. Reporte fora do sol. Positivo, então Ilha Brava vai manter o setor, vai manter a esquerda, da posição no teto, manter o setor norte da posição no teto. E toda vez que você vai tráfego aí, tá ligado? Bravo, realizando aí a operação da filmagem, reporte quando quiser cruzar o campo. Positivo, reportará quando o cruzamento do campo vai iniciar o campo de Bravo. O trip está pronto? 5221, trip 5221 para ingresso. Gente, a Lima tem. A Lima tem, 5221. No 3-1, decolado 29, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado. 5221, vento 1-0 graus com 3 nós, quando ponto tem livre decolagem da 1-0. 7, quando ponto livre, 5221. Estou no 3-1, vigilância em ascensão 370. Vigilância 370, 9-1-3-1. Localizador, aeroguão 982. Uno 982, torre 1, 186. 186, aeroguão 982. 229, livre táxi à direita, ponto de espera 186, 1023, boa viagem. Direita, ponto de espera 186, 1023, obrigado. Salvador, Oceano 63, tudo bom? Trip 5221, decolado 31, no contorno 20.8, bom voo. 208, grato, bom dia. Pessoal do Índia Bravo, se tu mover pra direita, tá na paralela com a pista 28, senhor. Ele não vai sobrevoar aqui os aviões da SARI, já tá fazendo a filmagem, então Índia Bravo. Ok, Índia Bravo, do visual, mantém-se afastado aí do eixo da 10, tô com tráfego para pouso, ok? Positivo, e também não vai ter que o eixo da 17, tá Índia Bravo. Gente. Externo baixado travado, gol 1982. Sim, 982, pelo autorizado 10, 140 com 12, o vento. Informa o tráfego, rota 44, 500 pés, sobrevoando proximidade do aeroporto, não interfere. Ciente, autorizado pouso 10, gol 1982. Trip 5221, no suba e mantenha nível de voo 200, vigilância. 200, vigilância 5221. Patrulha do 9131, poderíamos voar direto a Aracaju, tchau. O azul 9131 mantém a rota em função do extrato à frente com velocidade corrigindo, com a mesma subida. Oxané 6312 é o controle? Prossiga. Voe Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 6312. Positivo, 6312, chame Recife na frequência 12685. Vamos chamar Recife agora, 2685, até mais. Salvador, bom dia, Oceaner 6250, informação Lima. 6250, identifique chegada a Mari, desça e mantenha 5.000 pés com 1023, nós dois. Chegada a Mari, confirma o nível autorizado. 5.000 pés, V23. 5.000 pés, V23, uma possibilidade de voaduna? Mantenha ainda o perfil 6250. Mantendo o perfil 6250. Salvador, boa. Webjet 6729, ponto de espera. Mantém o ponto de espera, Web. Mantém. Salve, Salvador. Bom dia, gol no 073 com a Lima. Ah, muito molhada? Negativo, cara. Gente, é o Livrão 21.9, o solo, bem-vindo. Obrigado, 219, boa 982. 340, VL para o Whisky 50. Pistão a zero, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, direto, Porto Seguro. Controle 120.8, transponda 5412. 060, interceptar o localizador. 1023, ajuste, direita, 060. 060, direita, interceptar o log, trip 5414. Libertará antes da Juliette, gol no 982. Autorizado Porto Seguro, gol no 073, nível 340, upper Whisky 50, decolado 10, com curva à direita da El Leda, direto Porto Seguro, 208-3412, gol no 073. 5412, chame pronto, no 073. 5412. 259, livre da colagem 10, 140 com 14, Romulo 44, setor norte, quem te pede, não interfere. Ciente, está iniciando 3859 da 10. Azul 9131, chame Recife em 1260. Corrigindo, em 12685. Recife agora em 2085, Azul 9131. Bom dia, Sandra. Bom dia. O 35414 vai interceptar no Glide. Avisou com calma. 4-1-4, torre 1-1-8-6. 18-6, obrigado, pode ir. Oi, Salvador, bom dia, estou 3859, decolado para os 1500. Então, 3859, contato radar, atenção, vigilante. Norte, sobrevoando proximidade do aeroporto, aqui a despeche, ciente da sua aproximação, não interfere. 5414. Repousos, DP 5414, baixei para voo. Plano VUC com Operação Atlântico, confirmando. A gente vai pro Galeão, olhando 36. Aguarda só um instante, o Olympus 36, eu não tenho quase nada do plano aqui no meu sistema, eu vou coordenar com Recife. 982, se aproximando da Juliette. 982, Juliette, portão 5. Portão 5, vou no 982. T29 após o trip ali mantém. Após o trip ali mantém, o T29. Autorizada a proa de Elefa. Proa de Elefa, tô 3859, obrigado. E o trip 5221, não autorizaria após a boa direto pelo da conquista? Trip 5221, não autorizado, conquista da presente. Autorizado, conquista da presente, 5221. Sigo 414, solo 41, direito 21, ponto alto, solo livrado, bem-vindo. 21, obrigado, até já. A instrução dada pelo solo durante a autorização do seu plano seria Arbor Elefa e após conquista ou Arbor direto conquista? Arbor direto conquista, senhor. Ok, obrigado. Nada. 29, pista livre, decolagem autorizada, 10, 130 graus com 11 nós. Autoriza a decolagem para o objeto 6729. Para a formação da web, eu tenho um Robson 44. Obrigado. No litoral norte, sobrevoando o aeroporto, não interfere, está ciente do tráfego. O objeto copiou? No 4, Juliette, cursão remota 14. Ok, Juliette, remota 14, é 44. Abraão, o tráfego objeto agora decolando, fique atento. Então, prossegue na Mare, 2 mil pés, autorizado ILS, portal estabilizado, 62, cruzado. Ok, após o objeto agora está decolando, se o senhor quiser sobrevoar sobre o aeroporto, está autorizado a operação, não está nenhum, só informando, não tem nenhum tráfego mais a reportar nos próximos 5 minutos. O Tango India Bravo. Oi, agradecido, Tango India Bravo, vai ser levar assim, tá? Já vai chamar pra dar instrução, India Bravo. Tem a 729 da Cláudia 43, controle 20.8, vamos. 208, boa. Eu também já bravo, vai iniciar então o cruzamento aqui da pista 10, na verificada da pista mesmo, senhor. Vai fazer a filmagem do outro lado, do setor sul do aeroporto, também já bravo. Sim, livre cruzamento, já bravo. E pode prosseguir com operações na minha escuta permanente. Na escuta permanente, também já bravo. Inicialmente operação Atlântico e depois prossegue para o Galeão em coordenação com o controle 128. Vai decolar da 1-0, vai manter a proa e após 2 mil pés vai curvar à direita. Olimpo 36 em coordenação 128 e o transponder 2640, Olimpo 36. Controle objeto 6729 vai manter a proa dos 220, feita formações à direita. 6729, gente. O Xaner 6250, 2000 pés, 1023, livre LS a Cusinológica. 2023, autorizado LS, reportará estabilizado, 6250. Trip 5221, chame Recife em 1260. Solo. Olimpo 36, a saída, modifica a saída para da El após direto a primeira radial que irá interceptar, que é a 215, confirmando. Afirmativo, então vai sair na da El com curva direita e após direto a primeira posição, em coordenação com o controle. Parte militar chama para o táxi, o Olimpo 36. Objeto 6729, já precisa fazer mais um desvio aqui à esquerda, proa realmente ideal seria de Dael. Autorizado, Dael. Obrigado. Objeto 6729, caso tenha condições, autorizado Leda. Direto Leda, obrigado. O Ciente, pode prosseguir, ainda Bravo. Bravo. Localizador 6250. 6250, completa final, 1023, ajuste, torre no 86. 23, 6250. Corre, Salvador, Oxané, 6250, final, 10. Reporte externo, ponto embaixo travado, 6250. Reportará no externo, baixar travado, 6250. Informa o tráfego a uma milha do externo, Índia Bravo. Bastante do tráfego, Índia Bravo, não vai cruzar o extra. É, autoriza o cruzamento de imediato também? Pode cruzar, Índia Bravo. Bravo. É 250, informação de tráfego, 44, sobrevoando o aeroporto, é, em filmagem, e não interfere, está sendo seu tráfego, não interfere na sua aproximação, já cruzou o eixo, está afastando para o litoral sul, o 6250, a pista está livre, o vento 130 graus com 13 nós, pouso autorizado e reporte com o trem baixo travado. Livre ponto, reportaremos baixar travado, observando o tráfego 6350. Rádio travado, 6250. Litoral Sul e ao cruzar fora de Capão, chama o controle no 208, até a volta. Muito obrigado, tá muito bravo, 208.